302, pode voar, Maceió? Chame Recife, 2685. Recife, 2685, obrigado. Go ahead. Yeah, we are on gate 10 ready for push and start again. Okay, start up and push, come in for text. Push and start up, roof, call you back to that, drop a 084. Salvador, bom dia, o Gol 1994, Centro da Bravo, autorização Maceió. 94, bom dia, autorizado Maceió, no 350, 8, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5054. Autorizado Maceió, 350, Amperuíce 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, Aracaju, controle 208, o transponder 5054, Gol 1994. 94, chama para o estacionamento. Está no 03. Departure, solo, Bonoiti, Argentina, 1-9-1-1-8-9, Bravo copy, fly level 360 to Sierra Alpha, Echo Zulu. Argentina 1911, clear Sierra Alpha Echo Zulu, at level 360 via your flight plan route, first airway is Upper Zulu 21, departure runway 10, right turn, your departure is Delta Alpha Echo Lima, and then Lima Echo Delta Alpha, and then you fly Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. Departure control 120.8, Cork 5043. Argentina 1-9-1-1 is clear to Sierra Alpha Echo Zulu, fly level 360, we apply plane route. Airway is up, uniform Zulu 2-1, departure from runway 10, after takeoff, right turn. And take and see instructions. You're going to turn right, and then Delta Alpha Echo Lima is the name of your departure. In the departure, you're going to fly Lima Echo Delta Alpha, and then Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. Okay, after right turn, dial Leal Sagas intersection, Argentina 1-9-1-1. Affirmative, just confirm this clock. 5043. Roger, comrade, first setup and push. Obrigado. Europa 084, request taxi. Europa 084, clear taxi by Apron 1, India, on holding point, runway 10, tower 118.95, altimeter setting 1014. 1014, gate 1 India, holding point 10 at tower 1895, Europa 084, solo. Zavala Tower, good evening, Europa 084. Even Europa 084. Clear to land up into takeoff, runway 10, the wind is 120 degrees with 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Airborne 837, call 120, decimal 8, the control departure. Good night and good flight, bye bye. Okay, 120, good night, thank you, Europa 084, so long. Solar departure, good morning, Europa 084, passing 1500, climbing flight level 370 on the MOMO departure. Europa 084, radio contact, card level 370, MOM departure. Climb flight level 370 on the MOM departure, Europa 084. Alfa Nuevo, Romeo, Romeo, Centro Bravo, Verificação Campeão Grande. Me chamou cópia? Afirmo, voo no 606, boa noite, uma bom dia. Campina Grande, 390, está autorizado, via Pesulo 10, até Neuma, após Neuma, direto, Campina Grande. Colada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5057 e o controle 120 decimal 8. 390 aprovado, grande, abrindo 10, Neuma, ponto direto, decola 10 esquerda, ponto 4, ponto 5, 7, 120. 4606, chame pronto no portão 5. Camarada. So G-Pit position, climb and maintain level 330 restrict. Okay, climb initially 330, so in point to flight 2. Clear fly to G-Pit. Okay, right to G-Pit, Alpha 084. Solo Salvador, boa noite, é o Boa Noite 96. Segura 7-1-4. 1-2-2, aborda 2 horas, Salvador. Tátil principal, após India Alpha, com temperatura 118.95, altímetro 1014. Então, bom voo e boa noite, boa noite 7-1-4. Tátil principal, India Alpha, ponto de espera, chama 18.95-14. Boa noite, 7-1-4, boa noite. Salvador, mano 606, pontificação no mesmo 05. 05, parando com o equipe solo, assim que o Boeing da companhia passar a retaguarda, o Boeing está prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo ensino 05 e coordenação, chame táxi, mano 606. Após a aeronave companhia que vai ao ponto de espera, para o estacionamento, a porta táxi, mano 606. Boa noite, 96, boa noite, João Pessoa, formação Bravo, copia o 370. Pronto. 896 para João Pessoa, nível 370 está autorizado via Peruísque 58 até Recife, com o meu eco Charlie, após direto, decolada 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5056, o controle 120 decimal 8. 896 está autorizado nível 370, João Pessoa, conforme plano de voo, Peruísque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola da 10, curva esquerda, Buca Caju, transponde 5056, controle 120, décima 8. A dúvida, chame pronto, boa noite, 96. Chamarei. Salvador, boa noite, boa noite, décima abraço. Pronto, transporte a Natal. Boa noite, chegou no 8-05. Informação Bravo, confere. Só poderia, por gentileza, confirmar se foi feita. Já obtém aqui no sistema 0240 ADLA, isso, confere? Ok, confere. Boa noite, 05, só um minuto para a copa, que eu vou checar se o Centro Recife obteve a sua DLA. Ok, vamos aguardar. Pushback acionamento no 896. Pedro, boa noite, 96, tá livre, chame táxi. Autorizado, chamarei o 896. Pushback acionamento, voo 199403. Aguarde para o pushback. Aguarda. Ponto 090, pronto. Pode 1-7-1-4, está livre a linha e decolar dono 0, vento no 20 graus com 08 nós. Ali decola dono 0, bora 7-1-4. Na escuta do solo? Escuta. Foi solicitado ao centro, mas só possuía o plano 0150, que já é vencido. O senhor poderia checar a companhia e ver se faz um DLA? Tá ok, eu vou checar aqui. Exato. Chega 105. Está pressionando a companhia a DLA para o 0245. 45, eu vou checar novamente, só um minuto. 4, decola 50, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, bom fim de semana, senhor. Momente. Alô. Eu ligo 1794, Pucajamo. Seu escuto. No meia, 111 a bordo. Alterna Fortaleza com 4 horas e 5. Segunda direita, via Índia e Alfa, ponto 010, torre 118, 95, altímetro 10 no 4. Bom voo, boa noite, bom 606. Altímetro 10 no 4, detalhe, bate, já rompa, espera. 118, 95. Obrigado, boa noite, bom trabalho, até a volta. Mais 2 minutos. Obrigado. Para o táxi 1896, 126 a bordo, 12:15, alterna Maceió. Segue o Boeing da companhia número 2 no ponto de espera, via pátio Índia e Alfa, quando pronto, 21895. Altímetro 10 no 4, tem um bom voo, boa noite, boa noite, 96. Pátio, Índia e Alfa, seguindo companhia, ponte espera 1895, 1896, boa noite, até a próxima. Para coordenar com a equipe do solo, assim que o segundo Boeing da companhia passar a retaguarda, o mesmo está taxiando agora próximo ao Traverse 05. Após o mesmo, a coordenação está livre no 3, chame táxi. Após o segundo Boeing da companhia, coordena e é autorizado o curso de entrenamento. Voo 1994, reporte táxi. Salvador, boa noite, 1896, ponte espera da 10, pronto. 1896, boa noite, após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém. Levando a rolagem da companhia, ali mantém na 10, 1896. Cópia. Pronto, tá cópia. 05 Natal, 370 está autorizado, via Pesolo 10, Pesolo 10. Decola da pista 10 com curva esquerda na subida Pouca, transição Zipar. Aciona 5037, o controle 120, decimal 8. Está autorizado 370 para Natal, pela Pesolo 10. Decola da 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Zipar. Aciona 5037, controle 208, 1805. Mais por 805, portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. O gol 1805 já está pronto para pushback, acionamento. Fazendo a equipe do solo, assim que o Boeing da companhia iniciar o táxi para liberar a retaguarda, em coordenação após o mesmo estar livre, chame táxi. Boa noite, 05. Companheiro da companhia inicial, táxi está livre, chama na parte 896, decolagem autorizada no 0, 1994, 2 e 5, alterna o Salvador, POB 1295. Decolou 56, controle 120.8, tenha um bom voo e boa noite. 208, 1896, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, 1896, boa noite, passando 1500 na Boca Caju. 96, boa noite, contato radar, sobre 370, 1896. Gol 994, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Alinha e cola 10, gol 1994. Decolou 59, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 120, boa nave, 94, boa noite. Salvador, gol no 80, com 2 horas e 37 de autonomia, alterna Maceió, tá com 75 a bordo, Bartak. Radar, suba nível 350. 350, bom, 994, pode varar, Caju? 2295, boa noite, eu vou dizer aqui. Boa noite. Boa noite, Gol 1805, ponto de espera da 1-0. Boa noite, Gol 1805, está livre, alinhar e decolar da pista 1-0. O vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Livre, alinhar e decolar da 1-0, 1-0-5. 1-6-0-6, chame centro Recife, frequência 2685. Confirma para o Gol 1-6-0-6, então muito baixa a transmissão. Centro Recife, agora 12685. 2685, agora sim, alto e claro. Muito obrigado. Cinco, decola 03, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e boa noite. Obrigado, Igor. Gol 1896, chame centro Recife 12685. 2685 no 805. 1896. Ah, desculpa. 2085, boa noite, 96, boa noite. Boa noite. now, 1911, ready for taxi. Attention 1911, clear taxi from 1 and India, hold the point, runway 10. Tower 118.95, altimeter setting 1014. Okay, taxi approved to runway 10, and holding point runway, holding point tower 118.95, Argentina 1911. Chave Centro, Recife, 2685. 024. Just 1 minute to capture. Then 1911. Clear to line up and to take off runway 10. The wind is 120 degrees, with 08 knots. The QNH now 1013. Okay. Clear take off runway 10, Argentina 1011. Go 024, ground. Go ahead. Confirm, sir, your flight plan initial case can be 370. Confirm, that's possible 370, but you are 024. Airport 024, clear to Lisboa, at level 370. First airway, Papa Uniform, Charlie Alpha, Departure. And Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Departure control 120.8, Cox 5062. Clear to Lisboa, flight level 370, via for Zulu 10. Departure runway 10. Book departure, Z-Par transition, departure frequency 120.8, Cox 5062. Airbus Alpha 024. That's correct, come to rest for the setup and push. Airbus Alpha 024. 1911, airborne at 10.120.8, control departure, runway flight, and good day. 10.8, departure, Catina 1911, obrigado, boa noite. Right. Departure, boa noite, Argentina 1911 with you. Controle Salvador, boa noite, Altan 303178, com informação Bravo. Argentina 1911, radio contact, club level 360, direct departure. Argentina 1911, clear 360 and continue departure, Argentina 1911. Plan 3170, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste no 013. 2000 pés, chegada a Mari, no 013, alguma chance de voar está, senhor? Autorizado. Autorizado e TAP, 3170, muito obrigado. 3520, aguarde eu receber o seu plano. Vive desvios. Argentina 1911, call receive center frequency 125.1. Changing 1251, Argentina 1911. 3170 autorizado de LS e ajuste na 03. Autorizado na 03 também, 1170. 3520, aciona identificação. Passando 190, Tem 3520, contato radar 67 milhas sudoeste, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 03. Ajustado no 03, descendo 2000 pés na chegada à mar e 3520.